dias da sua boa companhia nesse carnaval 2026. E daqui a pouquinho tem a tão esperada atração desta noitada, Pistirico, direto da Bahia para o maior e melhor carnaval de Cajazeiras. Com vocês, o som eletrizante de Jude Maria. E também, Amaury, vamos ter aí o Flávio Pisada Quente ainda hoje, viu? Flávio Pisada Quente também vai estar cantando no carnaval de Cajazeiras. E para encerrar com Pissirico, que vai com certeza arrastar a multidão, colocar essa folia para pular, para dançar, né? Estamos aqui há 4 minutos aqui do nosso encerramento, já agradecendo ao grande público, ouvinte da Super Difusora, da Patalupé FM, Difusora 1, do Difusora Rádio, que nos acompanharam durante esses 6 dias de carnaval, na maior cobertura, tanto pelo rádio, como também pela internet. Convidar você que está em casa, visite o nosso Instagram, digite Difusora Rádio, você vai conferir lá também tudo que foi postado, lá no nosso canal do YouTube também, Difusora 1. E amanhã vamos estar com a programação especial na Difusora, né? Até 11 horas a gente vai estar aí de recesso, né? 11 horas tem o Raimundo Borges aí com o seu programa da Viola. E ao meio-dia iniciaremos já com a nossa programação normal, com Boca Quente, na área policial. Às 13 horas, o Eldrin Rodrigues e Andrade Jardim Pereira no Boca Quente, parte 2. Às 16 horas tem Tatico também, com o Forró do Maranhão. E às 17 horas, Sem Limite. E a Mauri Furtado também, às 18 horas, com Parabólica, Política e Josimar Noite. Programação retornando normal a partir de meio-dia na Super Difusora. Então já agradecer também aos nossos patrocinadores, Luciano Cópias e Papelaria, Atacadão das Carnes Santa Bárbara, a Consicredi Du, SPDave, Falco Confecções, Líder Crédito, Gráfica Mil Cores, Zé Pereira Polificadora, Melo Supermercado, Center Peças Automotiva, Supermercado das Palmeiras, o Dr. Paulo Filho, Plano Pati, Floricultura Flores.com e também Sandro Baterias. Essa nossa transmissão, essa a nossa cobertura maravilhosa de mais um ano de carnaval, mais um ano de folia na terra do Padre Rolim, no Alto Sertão Paraibana. Mauri Furtado, 2 minutinhos, já se despedindo, agradecendo a Mauri, aos nossos ouvintes também. Obrigado a você que nos acompanhou nesta última noitada carnavalesca aqui direto do Corredor da Folia com Jude Matias. Daqui a pouquinho tem Flávio Pisada Quente e coroando esta noitada tem Pissirico. Obrigado pelo carinho, obrigado pela honrosa audiência e de todo o coração, boa noite, irmão brasileiro! No momento que Gildemar se despede, né? Tchau, tchau, tchau, tchau, Cajazeiras. Tchau, tchau, tchau, também aos nossos ouvintes. E a gente também se despedindo. Mera coincidência, Welder. Isso mesmo. Então tá aí a sua Super Difusora encerrando aqui os nossos trabalhos. Bom encerramento também de Gildemar Dias, direto de Souza. Uma pisada quente vem aí. E na sequência também Pissirico para encerrar a noite. Um abraço a todos, gente. Até amanhã, se Deus quiser. É com você, Roberto Elapucon. Quero ver cair até o entardecer. Joga pedra pra colher. Manhaninha, manhaninha, achou bom. Depois que o cajá saboreou, deu para o Padre Rolim e ele se encantou com o sabor. Foi aí que a semente espalhou por toda a gente e toda a região vem conhecer. E hoje no quintal, na vida sou criança, me toque esse cajá, é meu. O maior e melhor carnaval.